Amiga do céu, meu boy me largou, parou de seguir e as fotos da gente apagou. Amiga do céu, meu clima acabou, nem quero sair, ai que raiva que eu tô. Você que entende do assunto, você que já sofreu muito, sofreu muito, me diz o que fazer.